14º shiur de Mishlei. Então vamos lá. Ontem a gente falou sobre o que a pessoa vai ter através disso que ela se esforça na Torá. E que devemos conhecer a Hashem em todos os nossos atos, sim. Que a intenção é que nem o Gro falou, muito bonito, Vav Hei, depois vem o Hu, que é o Aleph, que é o que está escondido, sim, e ele vai te ajudar a entender a Torá, entender o Rei, o Vav da Torá. Eu vejo isso em outro lugar também, que também explicava isso. Ah, isso era um pshat muito bonito também. A Kadosh Baruch Hu tem a ver, o Hu é sempre o escondido. Também na própria palavra, ele, quem é ele? Ele, escondido, ele. Você não sabe de quem a gente está falando, ele, é ele. A gente fala Hu, é o que? Entendeu? Que é Hu, ele é escondido, ele é uma pessoa, sujeito oculto, sim? É o sujeito oculto da, é ele que te ajuda a saber a Torá, entender a Torá. Por isso dá eu, a gente falou. Também, a mesma coisa, naquele dia, aquele dia. Qual dia? Não, fica barato, não sei. É o dia dele, né? Se querem estar um pichado bonito, está escrito aqui no Pasuk. Chet, Perek 3, Pasuk Chet. Rifut Tehila Shareha. A Torá vai ser cura para a sua carne. Veshikui Leatzmotecha. O que é Shikui? A gente falou que vai regar os seus ossos. Sim, regar os seus ossos vão ficar fortes. O Ramadvari fala um pichato muito bonito. Ramadvari fala Shikui, ok? É Gimatria. Shikui. É Gimatria. 400. Sim. E. 22? Não. Shikui é Gimatria. 416. 416. Pode ser? Tem dois. Ah, Veshikui. Não, sem o Vav. É, sem o Vav, né? Veshikui. Não, Veshikui, desculpa, com o segundo Vav. Então dá 22. Com o segundo Vav dá 400 e. 22. Tá. Né? E quanto que dá. 10 vezes ele. Aquele é. 31 vezes. Quanto que dá 10 vezes 31? 310. Então é 310, então não dá Bidiuk isso. Como ele fala isso? Vestikui, pode ser que o Vav está mocifa aqui. Vestiku, com o cu dos pontinhos. Ah, não, desculpa. É assim, ele fala o seguinte. Sem Vav nenhum. Vestiku, ah não, mas deve ser mais. É meio pesado. Tá, Shikui ele fala o seguinte: Shikui é 310, porque o nome de Hashem, El, a gente sabe que o nome de Hashem, El, aonde que ele é? Ele é Chesed Din Orachamim. Ele é Chesed. Rachamim é do meio. Rachamim é. Ele deixa passar até o dia que ele resolver. Lembrar, isso é Rachamim. E tem Chesed. Chesed é sem limite. Isso é o Chesed. Le'alafim, Bidiuk. Então isso é Chesed. Então é o nome El. Agora, 10 vezes El, que é Gimatria 31, quanto que dá 310? Agora, Shikui. Shikui é. Quanto que deu? 400 e... Não, sem o primeiro Vav. 416. Tira disso 310. Vamos pensar nas letras, é mais fácil. Shi, Kui, ok? Você pega... Então é 310, é o Shin e o Yu, 310. Isso é Gimatria 10 vezes ele, que é 10 vezes o nome de Hesed. E depois sobra Kav, que é 106. Ok? Kav, é que Kav, para explicar o que é Kav. Mas Kav quer dizer... Kav é uma das maneiras que Hashem cuida da gente. A gente sabe que tem três Kavim. Tem o Kav do Chesed, o Kav da Rachamim e o Kav do Din. Então é isso que tem escrito. 10 vezes Chesed vai vir para você através do Kav do Chesed. A pessoa que ela se esforça na Torá. Por isso está escrito Vesh, por isso está escrito Shikui. A palavra Shikui é para te mostrar o Chesed que tem para quem estuda Torá. Continuando. O Rav Kav que deixa protege no caminho. Hã? O Rav Kav deixa protege no caminho. Rav Kav, viu? Que é muito Kav. Kav de Chesed. Fala, continua Shlomo Amelech. Vamos traduzir Pshata Pashu, depois a gente continua explicando Alpi a Remes. Kabed esadoinoi mehoinecho. O meireishis kol tevoatecha. Ou seja, Kabed etadoinoi mehoinecha. Você tem que dar kavod para Hashem de toda a sua riqueza. O Mereshit Kol Tevoatecha. E do princípio de todas as suas, seus grãos. Veimaleu Asamecha Sovô. E vai se encher os seus tesouros de fartura. Vetirosh e Ekovecha e Frotsu. E o tirosh e as uvas e o vinho do seu Yekev, que é o lugar onde se guarda o vinho. E Frotsu, sim, era um grande poço que se deixava o vinho. Eles vão em Frotsu, eles vão com... E Frotsu é se expandir muito. Transbordar. Transbordar, vídeo. Eles vão transbordar até aqui. Fala, então dois psukim que a gente vê. Você tem que dar kavod do seu dinheiro e das primícias dos seus grãos. E aí, Hashem vai preencher os seus tesouros e Hashem vai também dar para você muito vinho. Sim? Agora, fala o Midrash o seguinte. Kabed esadoinoi mehoinecho. Mehoinecho é mimá shechananha Hashem. Do que Hashem te deu de mais? Do que Hashem te deu a mais do que as outras pessoas? Isso é me choinecho. Mimá shechanan lecha Hashem. Mimá shechanan lecha Hashem. Do que Hashem te deu a mais, você tem que dar para ele. Por exemplo, uma pessoa que tem uma voz bonita, que cante para Hashem. Que cante para Hashem. Uma pessoa que canta para Hashem, ele causa muitas coisas boas para o mundo. Sim, ele mostra e pega a voz dele e usa isso e dá em favor de Hashem. O Hafetz Chaim falava que ele dava metade do Olam Haba dele para quem desse para ele uma voz bonita, para ele poder cantar para Hashem, porque é muito, uma coisa muito grande. Então você tem que dar kavod para Hashem, tanto de tanto seu, de todo o seu dinheiro e também de toda a sua, das coisas boas que Hashem te deu. O Mereshit Kol Tevoaser. Então, bem, se a gente pensa que tem agora, estão cantando a Kedushá, estão cantando em Shabbat, a pessoa tem que pensar, está escrito no Pasuk, é uma drachá de Chachamim, não é Stam, cante para Hashem se você tem uma voz bonita. O Mereshit Kol Tevoaterra, Mereshit pode ser tanto Mereshit e pode ser minha Muvchar, do melhor. Do melhor, você, quando você vai dar para Hashem, você dá do melhor, não dá do que sobrou. Não dá do que sobrou. Por isso que não pode, né, fazer uma mitzvah e com a que sobrou, sei lá, fazer outra mitzvah, a não ser que seja a mesma mitzvah, não? O que quer dizer? Que louco. Posso usar um lava agora para fazer ano que vem outro... Não, aí não focar, tem problema. Mas pegar um lava para fazer outra mitzvah está, que não seja de Sukkot... Depois de Sukkot talvez... não tem problema. Não? Não. Mesmo que seja que sobrou de outra mitzvah... Não, a Kavaná é o seguinte, você pega e você tem dois copos. Um copo de prata super bonito e outro copo de vidro. Aí você bebe no copo de prata durante todo a Seudá e com o copo de vidro você faz o Kiddush. Por quê? Dá a kavod para Hashem, do mais bonito. Não dá do pior para Hashem. Isso foi o motivo do primeiro assassinato da história da humanidade. Veio Cain e pegou o que sobrou. Sim? Veio Cain e pegou o que sobrou. Está escrito no Pasuk? Sim, o Ramat Vari traz. Está escrito no Pasuk? Que Cain pegou do que sobrou. E Hever pegou o melhor que ele tinha, dos melhores. E aí, Hashem só respondeu para Hever. Ele, Cain, ficou nervoso. E esse foi o motivo do primeiro assassinato. Sim? Agora a gente vê. Eu vi que ele pegou a casa. Não que sobrou, mas pegou a casa. Que fez o raciocínio tanto bom quanto mal. Hashem, foi Hashem que trouxe, né? Então, vou pegar falou, Hashem me deu tudo. É, eu vou pegar a casa, não vou escolher nada. Viriuco, na roda. Vou pegar lá e que Deus deu. Tem um passuco no Tanakh, Hashem fica muito nervoso. A gente estudou isso em Sukkah. Mas Serra de Sukkah traz um passuco no Tanakh, se eu não me engano, está no navio Oshea. Que Hashem fala: vocês, vevetem etapiseach, vetacholê. Sim, então Hashem fala, por que você não dá isso para o seu rei? Sim, vê se o seu rei vai aceitar. Isso cai. Não, é um pasuk, se eu não me engano está em Oshea, esse pasuk. E Hashem fala, dá isso para o seu rei, vê se o seu presidente vai querer esse presente. Você vai chegar no seu presidente com um animal doente, então por que para Hashem você dá, ou dá do acaso? Não, mireishit, do muvhar, do melhor você dá para Hashem. E a explicação é que existem duas coisas. Existem kabed, ok? Etashem honecha, que é a tzedakah que a pessoa faz. Existe também o que ele tem que dar da comida dele, que é tevuá, que isso já é de oraita. A gente vê aqui um remes muito bonito, que é o seguinte, qual é a gimátria de kabed? Qual é a gimátria de kabed? Chav, que é 20. Bet é quanto? 2. E Dalet é quanto? 4. Kabed fica 26. Quem mais é gimátria 26? Yutkei. Vafkei. É gimátria kabed. Fala o Ramat Vale. Se você kabed etashem honecha, se você, o seu hon, o seu dinheiro, você usa para coisas yutkei vafkei, que é para Hashem, aí vai acontecer o que está escrito no próximo pasuk. Que é o quê? Você vai ter muito dinheiro, sim. Você vai ter fartura. Se você usa o seu dinheiro para coisas que é kabed, que é yudkei vavkei, aí sim você vai ter atzlachá. E é isso que está escrito, Meirei X, kol tevoatecha. E aí ele fala, veimaleu asamecha sovô. E Hashem vai preencher os seus tesouros de fartura. O Gro explica, através... Não importa, minha fé, boa pergunta. Quem é pobre? O que ele faz? Fala o pasuk. De kavod para Hashem, mei honecha. Do que Hashem te deu? O que você tem da kavod para Hashem? Alguma coisa você tem. É impossível que a pessoa não tenha nada. Alguma coisa ele tem, com isso da kavod para Hashem. Faz isso, kabed. Faz isso, yudkei vavkei. Do que você tem? Você tem uma voz bonita. Você sabe cozinhar bem. Você sabe arrumar bem. Lá dá ficar monetário. O pshat é dinheiro. O pshat é dinheiro. Merroneca é dinheiro. Esse é o básico. Por isso esse é o pshat. O pshat é dinheiro. De tzedakah. Esse é o pshat. Alef bet. Depois vem a drashá. A drashá é merroinecho. A kavaná é mimashichananchá Hashem. De tudo que a gente deu de bom. Você sabe arrumar bem as coisas. Você tem um dom que você é um designer, como se fala, você sabe ver. Então arruma a mesa para Shabbat bonito. Arruma o Beit HaKnesset de uma maneira bonita. Faz com esse seu dom uma coisa para Hashem. Você sabe cozinhar bem? Então cozinhe, faça um shiur maaser, daí você mashkia. Ou cozinha para Shabbat. Sim? Use isso para uma coisa de mitzvah. Você canta bem? Canta para Hashem. Sim? Tudo. A pessoa sempre pode usar isso para Hashem. E aí a gente fala, o remes aqui é o que vai ficar, tudo que você pode fazer para que é lichvod Hashem, você faz. Na verdade, fica essas duas coisas que a gente falou, tudo que você pode encontrar que é lichvod Hashem. E continua o pasuk, vemalu asamecha sova, Hashem vai preencher os seus tesouros de dinheiro, de fartura, e o seu vinho vai se expandir muito. Fala o Gro, a explicação é, através da tzedaká que você vai dar, aí você vai ganhar mais dinheiro. E através da tevuá dos grãos que você vai dar, aí o seu vinho vai transbordar, expandir. Quer dizer, zé que negue zé. Porém, a gente vê aqui que com dinheiro está escrito, sovô, fartura. E quando te fala de vinho, te fala, não, o vinho vai transbordar. Fala o Gro, porque o bom da comida... O bom do seu armazém de comida é quando você tem muito. Quando você tem muita comida para você poder vender. Mas o bom do dinheiro não é quando você tem muito. O bom do dinheiro é quando você tem o suficiente. Muito dinheiro às vezes não é bom. Só tem muito dinheiro, ela se perde. A gente já falou isso nos outros shiurim. É muito difícil ter muito dinheiro. É lopa chuto. A pessoa se perde com muito dinheiro. Quantas pessoas têm que têm um potencial gigante e usar isso para fazer dinheiro? Pra quê? Usa isso para fazer mitzvot. Ele não, ele quer dinheiro. O dinheiro tira as pessoas. O que seria tipo o suficiente, por exemplo? Não posso responder essa pergunta. Cada um tem o seu suficiente, tem que saber qual é o suficiente para ele. Guardar dinheiro seria algo proibido? Depende para que você está guardando dinheiro. Depende do que você está deixando de fazer para guardar o dinheiro. Você está deixando de dar tzedaká para guardar dinheiro? Você está deixando de fazer mitzvot agora para guardar dinheiro? Sim, eu falei com uma pessoa, não, eu estou guardando para quando eu tiver filhos, eu poder ajudar eles no casamento deles. Eu falei, peraí, você tem 30, 32 anos, o seu filho tem 1 ano, você está guardando dinheiro para daqui a 18 anos, e por isso você não dá tzedaká? Peraí, vamos colocar as coisas em proporção. Não? Eu falei, vamos colocar as coisas em proporção. Na Ron, que os posquim falam, primeira coisa, o Taz fala que não pode dar macer para os filhos. Mas digamos, a Lacha não é assim. Pode dar dinheiro para os filhos mais de 6 anos e tirar do macer. Mas você vai dar tudo, aí você não vai dar para o pobre nenhum. O pobre agora está morrendo de fome. Você está aguardando para o seu filho daqui a 18 anos? Espera aí, vamos colocar as coisas em proporção. Pode ser que pela Lacha isso é permitido. Mas é isso que a Shem quer? Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você está aguardando para daqui a 18 anos? Eu não estou falando para a pessoa jogar todo o dinheiro que ela tem agora numa mitzvah. Guardar para casamento. Mas espera aí. O casamento. Eu não sei quando que eu vou casar, mas comecei a guardar agora. Um bachur de 20 anos já tem que começar a guardar para o casamento, se os pais dele não podem ajudar. Então, porque é vadai que ele vai casar. É... Mas daqui a 18 anos também. Mas piton, bachur de 20 anos, ninguém vai casar daqui a 18 anos. Bachur de 20 anos vai casar daqui a 3, 4, 5 anos, 6 anos. Num encontro se vulga. Vai procurando, vai procurando. Tem que não. Para isso sim tem que guardar. Para isso tem que guardar. Não, mas o casamento do arroba daí, não guardou tanto dinheiro. É, ele guardou tanto dinheiro. Guardou tanto dinheiro do dinheiro que o cara vai dar na Artemisia. Então, essa é a ideia aqui. Vai dar na Artemisia. Ele funçará agra. Vai melu, assameja, sovô. E a gente sabe, assameja... Por que que está escrito assameja? Por que que está escrito... Tesouro? Seu tesouro, mas por que que não está escrito otzroteja? Por que está escrito assameja? Assameja é de lashon samui. Não, samui, escondido. Ou samer, que é a letra samer. Bidiu, porque fala Gemara em Masechet Baba Metzia. En bracha ela bedavar samui minain. Só existe bracha numa coisa que ela está escondida do olho das pessoas. Uma pessoa que quer bracha esconde as coisas das pessoas. Não sai andando com a sua limusine, ok? Buzinando, com luzes. Não é assim que funciona. Para ter bracha, precisa estar escondido. E o pshat pashut é por Ayn Ra'a. Sim, Ayn Ra'a tem uma força muito grande. É lo pashut, isso tem uma força muito grande Ayn Ra'a. A gente nem sabe o quanto. Então, Jacob Avinu estava certo nesse poder. Vadai que ele estava certo. Vadai? Dinah é outra coisa, não vai pegar Ayn Ra'a em... Por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha um Rav que ele tinha 19 filhos. 19 filhos. Agora, ele tem que ir para um casamento. Ou no Beit HaKnesset, Ele nunca levava mais que 2 filhos juntos para o Beit HaKnesset. Nunca. Todo dia ele levava 2 diferentes, mas ele nunca levava mais que 2. Porque ele falava, eu não vou sair com meus 19 filhos do Beit HaKnesset. Porque isso vai causar É um casal que está lutando para ter um e ele vem com 19. Mas sabe o quanto que causa isso, Ayn Ra'a? Ou vestir os filhos iguais. Isso puxa muito Ayn Ra'a. Muito Ayn Ra'a isso. Claro, você vê 7 criancinhas, uma menor que a outra, ou uma maior que a outra, com a mesma roupa. Isso puxa muito o olho. O olho, isso tem uma força no olho. Por que você veste todo mundo igual? Ele deu o... Não, mas por que você veste todo mundo igual? Isso que veste todo mundo igual, isso puxa muito o olho. Não, para não ter... desavença entre os filhos. Que Yaakov deu uma túnica diferente para Yosef e os irmãos ficaram com inveja. Não, na verdade, porque ele deu uma diferente. Ele deu uma melhor. Diferente é uma coisa, melhor é outra. Tá bom, mas aí... Você vai na loja com todos os seus filhos e fala... Cada um escolhe uma roupa aqui. Zeu, isso é o que Yaakov Avinu fez. E aí para Yosef, ele foi numa outra loja, que era mais caro. Foi isso que eu sei, Yaakov Avinu fez. Mas eu não estou falando para fazer isso. Igual que nem sai dessa feira. Mas isso puxa muito olho. Não é bom fazer isso. Não é bom. E esse é o pshat. Vem a lua, sameja, sova. E fala, Muramad Vali, que essa é a... Como a vida levou os filhos no chão. Essa é a letra samech, ok? Essa é a letra samech. A letra samech, o sod da letra samech, ele é que ele consegue... Ele consegue roubar a força da Tumá e usar isso para proteger a Kedushá. Isso mostra a própria letra Samech. A própria letra Samech, ela é uma letra fechada. Não existe outra letra no meio da palavra que ela é fechada. Existe Sofit. Sofit é outra coisa. Mas letra no meio da palavra que ela é fechada não existe. A única é o Samech. Porque o Samech, ele tem força de guardar as coisas. Geralmente, pessoas que começam com a letra Samech no nome, elas são muito fechadas. Elas são pessoas fechadas. É difícil de mudar. Elas não gostam de mudança, esse tipo de pessoa. Difícil. Qual que tipo de nome? Começa com Sami. Não, Sami. Samuel. Samuel. Não, Samuel é chino. Não, digamos que ele fez Samuel. Samuel. Com uma mastava. Ou, por exemplo, Esther. Esther é um nome que não começa com Samer, mas Esther, a segunda letra já é Samer. Se é difícil encontrar. Quanto mais para o começo da letra tá a palavra Samer, mais fechada a pessoa vai ser. Essa é a ideia. Elas são pessoas fechadas, porque essa é a força do Samer, esse é o sol do Samer, por isso está escrito aqui Be'asamecha. E depois está escrito Vetirosh, sim, Yikovecha e Froitzo, quer dizer, o seu yain, o seu suco de uva, quer dizer, o seu yain, o seu vinho, as suas uvas, o seu suco que você faz das uvas, eles vão transbordar. Está escrito na Gemara que não existe brachá a não ser com o vinho que transborda. En brachá, ela bebait shayayin nishpach bokamayin. Está escrito, não tem brachá a não ser que nessa casa o vinho ele é jogado que nem a água. Pshat, a explicação do pshat é que se o vinho na sua casa é jogado que nem a água, cai que nem a água, quer dizer, do mesmo jeito que a pessoa não makpid quando cai água no chão, então também ele não apica quando cai vinho no chão. Quer dizer que você tem muito dinheiro. Quer dizer, Rahamim não estão te explicando como você tem brachá. Rahamim estão te explicando como eu vejo se numa casa já tem brachá ou não. Se eu vejo que lá o vinho cai que nem a água. Esse é o pshat. Mas, quando a gente vai falar do sod, a gente sabe que todas as coisas que tem nesse mundo tem lá em cima representam alguma coisa. Quando a gente fala sobre kesev, kesev a gente sabe que ele é midata chesed. O zahav a gente sabe que ele é midata din. Sim? Por isso que não é bom usar o Yehudi usar coisa de ouro. Sim? É, coisa de prata também, bem, que não é muito bom. Mesmo que a prata tipo, é só chesed. Coisa assim representativa, tipo alguma coisa que banhada. Não, coisa não, isso não tem problema. Mais, tipo, dourado, não, coisinhas pequenininhas. Dourado. Não, mesmo o próprio ouro, assim, não tem problema. Só ser uma coisa já mugzá. Uma que coisa que pequena. Prata? Ah, se já é mais coisa de cabalá. Zob. É, todos os queridos de prata. Não, que, não, por isso. Anel de não, prata não, que está embaixo da roupa, segundo a cabalá. Para a mulher? É. Por isso se dá de prata e não de ouro. Porque o ouro é din. A prata era chamim. Assim também a água e o vinho. A água é rachamim, a água é chesed e o vinho ele é din. Então o sodo de Sagmará é qual é a midá do chesed? O que, que o chesed faz? Qual é a tchuná? Qual é a característica do chesed, da bondade de Hashem? Dá sem limite, transbordar. Essa é a característica do chesed. Transbordar, dá mais do que precisa. Isso é o chesed. Dá até transbordar o kli. Rahamim é o dá, mesmo que você não merece. Eu te dou até o final do seu utensílio. O chesed não, ele faz você transbordar o kli. Qual é a característica do vinho que é o din? É letzamtzem, é dar menos. Sim, menos. Que o seu kli não aguente. Até estourar o kli. Até o kli... Não existe mais cli, para você não poder receber mais nada. Não existe mais utensílio. Sim? Fala, Rahamim. Quando o vinho nessa casa, ele cai que nem a água, quer dizer que eles conseguiram chegar ao ponto de transformar toda a Midat Adin em Chesed. Sim? Que o vinho que ele é Din, ele transborda que nem a água. Aí, ele consegue ter brachá. Essa é a brachá verdadeira. E é isso que Shlomo Melech está falando, que a pessoa consegue através disso que ela dá tzedakah. Se ela dá tzedakah e ela usa todas as boas características dele para dar kavod para Hashem, aí ele consegue que o dinim de Hashem, que o vinho de Hashem, o que está escrito no pasuk? Vetirosh ekaver haefrotzu. Eles vão transbordar. O vinho, quer dizer, o din que tinha que ser de Hashem, ele vai transbordar que nem a água. Ele vai se tornar água já. Até o din de Hashem ele vai te dar. É por isso que a pessoa, quanto mais sadique que ele for, mais ele vai se ver, tipo, esse resto de Hashem. Ele é mais abundante. O kli aumenta cada vez mais. Ele vê mais isso. Nahon. O kli chegou até o limite, tipo assim, você precisa de um kli maior. Nahon. Isso é um conceito também, muito conhecido na Kabbalah. Hashem é que a pessoa não tem potência, Hashem dá mais potência para ele receber, mais capacidade para ele receber. Mas aquilo não está no nível. Quanto ao assunto anterior do ouro, é aquele, aquele assunto que tem na Gemara da Yerushalayim Shozahav, que era uma joia... De... Não, mulheres. Sim. Nahon. Então para mulheres é permitido, para homens... Mulheres sim, joia. Mas por exemplo em Yom Kippur não se usa. Ah, coisas de ouro. Sim. É o Malachá. Por que não? Porque é din, você não quer lembrar o pecado do Eger no dia de Yom Kippur. Por isso que a galera de ouro, nada é por acaso. A Misrael sabia muito bem o que eles estavam fazendo quando fizeram um Egel de ouro. Nada é por acaso. Ele sabia muito bem que era Din, ele sabia muito bem porque um Egel, que o Egel também é Din. Tudo tem um motivo. Ainda mais também as Arada de antigamente, eles faziam cada planeta, né? era um culto para eles, né? Eles faziam tipo do Sol, de ouro, da Lua, de prata, do Nebosha. Que isso tem a ver? Porque tudo tem uma verdade. Todas essas Avodazara, eles pegaram... Sete metais, e cada um ele representa um planeta que era uma Elohut para eles. Ah, então. Elohut, só Hashem. Ah, não sei. Então, vamos ver. Esses quatro últimos psukim, dois que a gente viu ontem, dois que a gente viu hoje, fala o Rabbeinu Yonah. O Shlomo Melech está te mostrando que se você se esforça no estudo da Torá para entender a Shishah Sidrei Mishnah e Hamishah Humshei Torah, que são todas as alachot que a gente tem em Am Israel, aí Hashem vai te dar tanto Briut Haguf, tanto vai te dar tanto uma vai te dar saúde e também vai te dar bens materiais. Tikkun Haguf e Tikkun HaKesef. Ele vai te dar o seu corpo fica bem e também o seu dinheiro fica bem. E agora Shlomo HaMelech fala mais dois psukim, vamos ler esses dois psukim. Musar Adonai Beni Altimos. O Musar de Hashem, os Isurim de Hashem, meu filho, não tenha asco deles, não repudie os Isurim de Hashem, ok? Os sofrimentos que ele traz para você. Ve'al takot betochachto. E não também de repugnar, sim? Não tenha repugno pela tochachá que ele te dá. A diferença de mussar e de tochachá é que mussar é sofrimento mamash, seja corporal, seja sentimental. E al takot betochachto, tochachá é quando te falam alguma coisa, olha, isso está errado, isso não está certo, você tem que mudar, isso é tochachá. Então, Shlomo HaMelech fala, não tenha, ok, não repudie o mussar de Hashem e nem a tochachá de Hashem. Por quê? Que eis, Asher Yehav Adonai Yochiach, que somente quem Hashem ama, Hashem dá tochachá. O que ov es ben irtze, e que nem um pai ele quer o filho. Assim Hashem quer Am Israel. Por que que isso vem logo depois dos psukim que a gente falou? Duas explicações. Primeira explicação é, e depois que você teve tudo isso de dinheiro, geralmente o que que vem com o dinheiro? Gava. É geralmente o que vem com dinheiro. É muito difícil você encontrar uma pessoa rica que ele é muito, muito, muito anav, que ele é muito humilde. Geralmente quem tem dinheiro, ele acha que o mundo é dele e cada um no seu nível. Tem gente que acha que todo mundo é dele, tem gente que acha que não. Ó, aqui quem manda sou eu, sim, mas ele é difícil, tem gavá. Então geralmente Hashem começa a dar issurim para eles aqui e ali. Então por isso fala Shlomo HaMelech, depois que você vai ganhar tudo isso de dinheiro, não repudie o mussar que Hashem vai te dar. Porque ele está fazendo isso porque ele te ama. É isso que Shlomo HaMelech te fala. Outra explicação é o contrário. E se você não ganhou dinheiro, mesmo que você se esforçou na Torá e você não tem dinheiro, mesmo assim não repudie o mussar de Hashem. Porque Hashem faz isso também porque ele te ama. Ok? Agora, tem aqui uma chat muito interessante. Por que está escrito que es Asher Yehav Adonai Yochiach o Keavet Ben Irtze? Quem Hashem ama, Hashem dá tochachá, Hashem dá advertências e sofrimentos, e que nem um pai quer o filho. Então, a explicação é a seguinte, como é que um pai quer o filho? Fala o Gro, se eu gosto de alguém, então eu vou falar para ele, olha, esse caminho está errado que você está indo. Mas ele continua indo no caminho mau, de novo eu vou falar para ele. E tem uma hora que o que vai acontecer? Eu vou desistir. Eu vou falar, chega, não consigo mais. Eu já falei para ele uma, duas, três, quatro vezes e agora eu não vou desistir. Mas o pai não é assim. O pai ele vai e ele tenta de novo e ele fala de novo para o filho e ele fala, não, não faz isso. E ele não desiste até o filho não aguentar. Assim tinha que ser pelo menos. Isso é o normal de um pai. E depois que o filho volta para o caminho do bem, o que que ele faz? Ele abraça o filho, fala, olha, tudo que eu fiz foi só porque eu te amo, foi só porque eu te quero. Então fala Shlomo Melech, assim é Hashem. Hashem, ele te quer que nem um pai. Então mesmo que agora ele está te dando sofrimento, no final, quando você aprender o que Hashem quer, que você aprenda desse seu sofrimento, aí ele vai tirar de você esse seu sofrimento e aí vai te dar mais coisas boas. Sim, que nem um pai faz com o filho. Depois que você passar o sofrimento, Hashem vai te dar coisas boas. Por isso está escrito que Aved Ben Irtzi. Agora, para terminar, fala o Ramad Vali. Os Isurim, eles diminuem a Gashmiut da pessoa. Sim, o que, que são Isurim? Vamos dar um exemplo de Isurim. É a pessoa que o quê? Que ela fica doente. É a pessoa que ela fica sem dinheiro. Sim. Sofrimentos. O sofrimento, eles automaticamente diminuem o Olam Hazeh da pessoa. Porque a intenção dos Isurim é que você aumente seu Olam Haba. Aumenta as coisas que você faz para Hashem. Aumente a sua Avodat Hashem. Diminua a sua Chomriut. Sim? E aí, através disso, você consegue estar no caminho certo. E aqui é uma explicação muito bonita do Pasuk, que David HaMelech fala. Shiv Techa, Umisha'an Techa, Ema Yenachamuni. Que é? Shiv Techa, o seu pau, Umisha'an Techa e a sua bengala, eles que são o meu consolo. Assim fala David HaMelech para Hashem. Quer dizer, o seu pau, que você me dá a paulada, e o seu e a sua bengala, que você me ajuda, é isso que me dá nechama, é isso que me dá tranquilidade. Essa é a ideia, fala o Ramad Vali, que David Meir está falando, só através dos presentes que você me dá e dos issurim que você me dá é que eu estou no caminho certo. Porque você me dá presentes, aí eu começo a levantar a cabeça, aí eu levo com um bastão, aí eu abaixo e sei o caminho certo que eu tenho que ir. Os dois me ajudam. Então, Shiv Techa ou Mishan Techa, precisa dos dois. Então a pessoa tem que saber que às vezes quando tem Surin Lo Aleno, Nahon, tem que saber que Hashem está fazendo isso porque ele ama. Tem que voltar nesse passo com 1 milhão de vezes e repetir esse passo. Hashem só dá Surin para quem ele ama. E no final ele vai te querer, ele te quer que nem um pai, ele vai te dar bondades que nem um pai faz. Se a pessoa causa para ele mesmo Isurim, Hashem vai ter. Se tu faz aqui embaixo, todo mundo vai pedir lá em cima, certo? Nahon, beta. Por isso que uma pessoa que volta em Tshuva. Sem açúcar, de propósito, tem que fazer um sofrimento. Verdade? Mas na mic vai gelada, para poder tipo, amenizar esses sofrimentos que Hashem poderia te causar para respeito aos pecados. Nahon, Ari Hashem, ele sempre quer. Existem dois tipos de sofrimento. Se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, aí Hashem dá sofrimento para ele mudar. Agora. Isso só acontece com as pessoas que não têm um olho biônico para a sua própria Avodat Hashem. Mas quem está toda hora pensando o que eu posso fazer para melhorar e o que eu estou fazendo errado, Hashem não dá esse tipo de surim. Porque ele está toda hora pensando. Hashem fala, eu tenho que agora dar um acorda, sim, acorda amigo para ele acordar. Mas ele está toda hora acordado, então eu não preciso dar. Ele vai chegar e vai entender que nesse ponto ele errou, ok? E tem aquelas pessoas que Hashem tem que dar um tapinha para eles entenderem. Você dá um tapinha na cabeça dele, ele entende, opa. E tem aquele que só precisa chamar, aí Hashem dá um issur bem pequenininho. Mas tem aqueles que não entendem, tem aquele cara que você fala uma vez e não entende, tem aquele cara, ele leva um tapa e não entende, aí ele já leva um soco de mão fechada, não entende, aí leva um chute, ele não entende, esse cara não entende. Aí Hashem vai aumentando. Esse é um tipo de surim, para a pessoa entender. E tem outro tipo de surim, que são os Isurim, que é porque a pessoa pecou. Se a pessoa pecou, agora o único jeito ela vai receber Isurim, sofrimentos. Só que aí vem o grande segredo da Tshuva. Se a pessoa faz Tshuva, ela não precisa mais de Isurim. Por quê? Porque quando a pessoa bimete faz Tshuva, ela sofre tanto por dentro que não precisa mais. Não precisa mais. A pessoa que ela faz tshuva, ela sofre tanto, ela fala, como é que eu fiz essa verá? Como é possível que eu fiz essa verá? Eu transgredi o que Hashem me falou. Ele está sofrendo por dentro. Falou Ramchal, isso é no lugar dos Isurim. Porque isso já é Isurim. Mas é importante ficar claro que o único jeito de, depois que a pessoa pecou, é Isurim. E mesmo tzedakah, que é um outro jeito de ser perdoado dos pecados, também é Isurim. Porque você tem agora 10 shekel, eu posso ou comprar um sorvete, ou dar tzedakah, ou dou tzedakah, é Isurim. Que eu estou deixando de comer um sorvete para dar tzedakah, isso também é Isurim. Tem um sofrimento Mesmo tá, que eu tô feliz porque eu tô fazendo uma mitzvah. Mas tem uma, eu poderia estar comprando uma coisa que eu quero, poderia estar guardando para meus filhos casarem daqui a 18 anos. Sim. Eu poderia fazer muitas coisas com isso. Não, mas pra gente é impossível a gente não ter Issurim, por exemplo. Beceder, mas mesmo de depois do Tshuva ainda vai ter Issurim. Eu falo sempre para Hashem, a pessoa, eu falo sempre então, quer dizer que ele não fez o Tshuva de Shleimah, então? Não, a gente sempre tem que pedir para Hashem o seguinte: a pessoa pecou, ok? Ele não fez uma verá. Então agora, ok? Precisa. Ele criou uma pedra de 100 quilos. Então agora Hashem tem que deixar cair na cabeça dele uma pedra de 100 quilos. Esse é o pecado. Porém, Hashem tem duas maneiras, tem um milhão de maneiras de fazer isso. Ele pode, de uma maneira mais simples, jogar uma pedra de 100 quilos e aí acabou, a pessoa vai pro Olam Habá, acabou, morreu. Ou ele pode quebrar ela em dois e jogar 50 quilos. Ou ele pode jogar os 100 quilos só no dedo mindinho dele. Sim. Ou ele pode quebrar essa pedra de 100 quilos em 10 mil pedaços, que cada pedaço não pesa nada, e ficar jogando todo dia um pouquinho. Então a pessoa tem que pedir para Hashem, falar: Hashem, me dá Issurim, leat, leat. Eu vou voltar em Tshuva, eu vou entender, eu quero voltar, mas leat, leat me dá os Issurim. Aí o que acontece? Ele acorda de manhã, aí ele bate o dedo mindinho dele na cama. Oi, Lara. Zeu. Aí esse foi o Issur de hoje. Aí amanhã ele vai comer, não tem, só tem comida fria. Acabou a luz, não tem mais. Aí depois de amanhã ele vai pegar o ônibus, ele sai da Yeshiva, o ônibus passou. O próximo ônibus, meia hora. Isso são Issurim. Mas essa é a pedra que a Hashem diminuiu, porque a Hashem ama ele e deu leat leat. Mas essa é outra maneira de a Hashem fazer. E aí, Natsono, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou, né?